Vem. A noite é pra você. A noite é fria em São Paulo, as baladas são quentes, movimentada, ativa e presente. As luzes dão cores ao cinza, chumbo, eu me canto com a lua que brilha no escuro, tô sem GPS. A noite promete, sempre sem stress, a mente agradece. Conheço os mano da norte ao oeste, a quebrada é mal febre, tipo faroeste. Espalha, tu tá na moda e eu não tô ligado, todo pé pisar no barro pra que tem descaro. Cê não tá, vê a cena, miséria é problema, marketing de pessoal, adianta um esquema. Encontro uma função, conheço uns parceiros, milagre tá nativo e eu juro. Jurava, tava preso, bebe mais que Opala, vira catuaba, se estuda fisiologia, se ligava que isso mata. Toda banca tem aquele que vergonha e dá trabalho, se entregar o álcool, volta carregado. Rasante na oeste, mano da antiga, sabe o preto tá sumido, como vai sua família? As crianças tá suave, só não tô com aquela esposa. Separou? Ela me pegou com outro. Então molhou. Que nada, agora tá suave. Acalmou? Hoje domingo casa é raridade. Cê tá louco. Tem mano que se empolga e desvia, quem sou eu pra julgar? Tenho pena da família. Na laje do Ricardo, um pagode, um churrasco, um som, um ambiente lotado, animado. Bastou aquela mina, vira cinco Itaipava, dá ataque de ciúmes com a própria enteada. Me despedi e voltei pras pistas, só dá tema pra casos de família. Cresci assim, livre nas ruas da cidade, com a coroa aconselhando evitar as amizades. Que os moleque não prestava, só fazia coisa errada, nem sabia que seu filho induzia e comandava. Vem pra esse rolê. É parceiro, a night chegou, vamos pra cima, manos e minas, demorou, firmou. No rolê louco, a pampa com a rapa, tem blitz na marginal, disfarça. Aqui é proceder, pode deslanchar o rolê. Pra quê? Por quê? Vem ver, vem ver. A atração é você, recepção calorosa, no buquê de rosa, de prata cheirosa. Aquele beijo sem prosa, batimento a milhão, aqui só emoção. Então segue o embalo, o beat pesado, Chevrolet 64, linda morena do lado. Expresso de forma simples, sem limite. Original, o seguinte, insiste. Uma mensagem derramada, explosão. A luz brilhante da cidade define o som. Então venha pro meu empreendimento. De dia, de noite, sem hora, sou do sereno. Tá tendo o verde na seda, a beija na mesa, as minas acesa. Então veja, os fortes continuam no corre. Na mesma direção desvia os holofote. Se tá na chuva vai moiar. Tumultuar as ruas da city. De Kawasaki a milhão se traz o kit. Noite de sexta, tudo liberado. Bomba sonora, inclui o baseado. Condição desmaloca, descendente Bin Laden. Vem nesse rolê, dia de maldade, cê sabe. Cê sabe, cê sabe. Vem nesse rolê, dia de maldade, cê sabe. Vem pra esse rolê. A noite é pra você.